sempre de mim, como um peixe no mar a nadar, como um peixe no mar a nadar. Com os seus olhos de lince, serpente de emoção, enfeitiça o meu coração, alma estrela do mar. Meu canto, faça de mim uma estrela brilhar, faça de mim uma estrela brilhar. Afasta sempre de mim, como um peixe no mar a nadar, como um peixe no mar a nadar. Com os seus olhos de lince, serpente de emoção, enfeitiça o meu coração, alma estrela do mar. Não se pode dizer não. Tempo, segue logo meu pranto, após de novo meu canto. Estrela brilhar, faça de mim uma estrela brilhar.